Alô, sou eu. Olha, telefonei porque devo dizer que estou partindo. Nem sei pra onde é que preciso fugir de ti para bem longe daqui. Eu não reclamo porque não me amas, mesmo muito distante. Estou contigo para sempre, a cada instante pela vida. E para os amigos encontra o motivo, inventa o que queiras. És forte em mentiras, lembranças amáveis a quem hoje preferes e te lhe quer jamais. Eu voltarei. Quero falar-te, não sei o que. Porque estou chorando. Não faças caso, talvez seja somente porque eu te amo. Esse é o motivo, eu te amo. Esquece de mim.